feliz. Eu vim te adorar, Senhor, nesse dia de paz. Eu vim te agradecer pelas batalhas. Eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer pelas batalhas. Eu vim te agradecer nesse dia de dor. Eu vim te adorar, Senhor, nesse dia de dor. Eu vim te agradecer pelas batalhas que ainda vou vencer. Eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer.